Estamos de volta! E você acabou de ouvir no nosso programa Consciência Brasileira, Gigabu com Vai Pirar, Cidade Verde Sound com Roots. Curtiu também Jack Soul Brasileiro de Lenine e Meu Maracatu Pesa Uma Tonelada da banda Nação Zumbi. Eu sou o Jess Ferreira e essa é a Rádio Estrela FM, tocando o melhor da nossa música no programa Consciência Brasileira. Sou eu, transistor, Recife é um circuito, o país é um chip. E no nosso quadro Música.doc de hoje, vamos falar sobre o Mangue Beat. O Mangue Beat é uma movimentação cultural nascida em Pernambuco no início dos anos 90 e que influenciou a música, a moda, a literatura, o cinema e as artes plásticas, fazendo com que o estado nordestino crescesse de forma exponencial na produção artística, principalmente na música. A ideia do Mangue Beat, idealizado por nomes como Chico Sainz, líder da banda Nação Zumbi, e Fred 04, líder do grupo Mundo Livre S.A., é de fundir os estilos regionais com maracatu, coco, ciranda, frevo e embolada com a world music, ou seja, o rock, o hip hop, o reggae, o funk e o soul. Tudo isso fazendo uma analogia da antena parabólica fincada na lama. A lama é a cidade do Recife, construída em cima de manguezais, e que no conceito do Mangue Beat leva o apelido de Mangue Town. Além da cidade estar posicionada sobre os mangues, o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, inspirou Chico Sainz a comparar o recifense com os caranguejos, e logo surgiu o manifesto do movimento Mangue Beat, intitulado Caranguejos com Cérebro. Os caranguejos com cérebro, ou Mangue Boys, ou seja, adeptos do movimento Mangue Beat, fincariam uma antena parabólica na lama para reprocessar toda a cultura regional e injetar energia nova no mangue. Diversas bandas surgiram desse movimento, como Shake Tosado, Querosene Jacaré, Lamento Negro, Mestre Ambrósio e Faces do Subúrbio, além, é claro, de Chico Sainz e Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. As músicas desse contexto, apesar de apresentarem propostas modernas, resgatam a regionalidade e as tradições nordestinas. Destacamos aqui duas músicas para você conferir. Vamos ouvir Mangue Town, de Chico Sainz e Nação Zumbi, e Cidade Estuário, do Mundo Livre S.A. Enfiado na lama, lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu. Vamos que o sol não pode parar. Você acabou de ouvir aqui no nosso programa Consciência Brasileira, Manga Town, de Chico Sainz e Nação Zumbi, e ouviu também Cidade Estuário, do Mundo Livre S.A., no quadro música.doc. Você está comigo, eu sou o Jeff Ferreira e vamos para um break e voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. Se liga! Opa, voltamos na Rádio Estrela FM, esse é o nosso programa Consciência Brasileira, você está comigo, Jeff Ferreira. E vamos para o quadro Top 5 Discos, com aquela listinha de 5 indicações de álbuns para você ouvinte se deliciar. E vamos que hoje temos... Shake Tosado, com o álbum Som de Caráter Urbano e de Salão, de 1999. Único disco da banda recifense, liderada pelo vocalista China, e um dos grandes nomes do Mangue Beat. O álbum é uma pancada sonora de hardcore e punk rock, mas traz o frevo e o samba para dentro do disco, fazendo uma mistura que resgata a cultura do estado ao longo das 10 faixas. Skank chega com Calango, de 1994, segundo disco lançado pela banda mineira, um álbum de rock com mesclas de ska, reggae e calango, ritmo jamaicano. O álbum possui 11 faixas e grandes sucessos da carreira do Skank, como Pacato Cidadão e Jack Tequila. Ele acabou, é um bom selvagem, empurra o fardo com a barriga, podiam reconhecer... Alguém mais fraco sucumbia. Mas eu aguento a carga do vapor, sou calejado, sou esquivador. Cartola, com o álbum Cartola, de 1976, segundo álbum do sambista carioca, com produção de Juarez Barroso. O disco foi eleito pela revista Rolling Stones como o 8º melhor na lista dos 100 melhores discos da música brasileira. Com 11 faixas, o registro tem sucessos como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho e Preciso Me Encontrar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorriso é não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Aqui aparece Sabotage, com Rap é Compromisso, de 2000. Álbum de estreia do rapper, um dos trabalhos mais clássicos do rap nacional e que contou com participações de RZO, Negra Lee, Rappin' Hood, Black Alien e Charlie Brown Jr. E é desse álbum que saiu canções como Um Bom Lugar, Respeito é Pra Quem Tem e Rap é Compromisso. E olho vem descendo lá na Conde Fred, que Black enlouquece. Black, só de arma pesada, inferno em massa, vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da Fundão. Volta ao canão dos homens vivos, espaço grandão. A banda O Rapa, com o disco Lado A, Lado B, de 1999. Terceiro trabalho da banda carioca, que trouxe uma mistura de rock, MPB, rock alternativo, funk rock, rock experimental e samba, além de vários sucessos do grupo como Me Deixa, O Que Sobrou do Céu, Lado A, Lado B e Minha Alma. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, Lado B, Lado B, Lado A. No meio da chapa, quem quer tomar de Jorge Bé. E é justamente a música Minha Alma que vamos ouvir na sequência. Canção que fez o Rapa ganhar vários prêmios e se firmar cada vez mais na cabeça da rapaziada. Se liga! A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz.

vamos lá. Toca, toca, berimbau, para a roda começa a cantar. Essa ladainha do capoeira jogar. Do capoeira jogar. Shake it all that up. Mas sei qual é seu dono no reino dos falsos. eu vou montar uma arca de Noé. Mano de fé, mano de fé, mano de fé, ha, ha, raramente há. Mano de fé, mano de fé, mano, mano, mano de fé. Programa Consciência Brasileira. Hey, hey, aham, fita embolada do engenho. Oxi, segura essa cabra, vai Gonzagão, ha, fala por mim. Ei, meu pai, pela vida fora, atravessamos duas gerações. Oxi, as alegrias que sentimos juntos, somos parceiros do tempo. Chegue-se, aconchegue, menina, chegue, meu bem. Se chega aqui pertinho de mim, que teu calor me faz bem. No arrasta pé, que bola e mulher, que mexe fulô, que faz suor descer pelo pé. Moia, meu amor, faz a palhoça, pega fogo, incendia coração. Corpo colado ao outro, tremendo de emoção. Vai se juntando todo esse chão, deixa a solidão. Deixa as palmas de mão bater, deixa as abumba trazer multidão. Pra ver o dia clarear, fazendo a sanfona gemer. Pro meu povo se alegrar, adoçar o viver. Que possa ser o dia mais bonito que já se viu. Por tudo que se floriu, por tudo que se sentiu, felicidade explodiu. Todo sertão se buliu. Todos souberam que foi no Brasil que isso surgiu. Tipo rap com baião, tipo canção com batidão, tipo rapadura e velho zagão. A melhor dupla do sertão. Faz poeira subir no terreiro, levanta defunto. No meio do tumulto, mais chique é o Chico Matuto. Todo mundo junto no ralão, puxo que é o que mais presta. Na batida das panelas, João Brás alegre da festa. Que convidou Januário junto com Zé Macaxeira. Chamou Heleno Ramalho, não deixa apagar a fogueira. Falei com a mulher rendeira, tão chegando as lavadeiras, trazendo a cantiga que mexe com essa catinga inteira. Posso sentir teu calor, posso sentir teu amor. Sinto teu cheiro de flor. E cada sonho que dança nos braços da esperança, canta a criança com mais de um senhor. Nossa cantiga pra abraçar o amor popular. Nossa cantiga pra beijar o amor popular. A cantoria despertar o amor popular. Trouxe minha gente pra cantar o amor popular. Tem tapioca, mucuzá, arrasta pé pra dançar. Fogueteiro pra alegrar, um fole pra se tocar. Tem gente ainda pra chegar, vestido pra se rodar. Cabra retada a cantar, faz a cunha flutuar. Os culumes se desinvestam quando se encontram. Fazem ciranda, brincam de quadrilha, histórias contam. É coisa linda de ver o repentista viola, o vaqueiro, boia, catinga. Nos mais antigos a escola tem nota do acordeon. Patativa de assaré, caju e castanha no som. Embolando contra a maré, leva embolada no inferno e a embolada no céu. Eu aplaudi a segunda beleza. Beleza pura é cordel, pura beleza é frevo, é maracatu, capoeira. Tem jumenta lá de cachaça, tem de tudo na feira. Tem cabra embriagado que tem terreno no céu. Tem farinha e rapadura que é mais doce que mel. Isso é o que me faz feliz, vou celebrar minha raiz. Cantando na feira do livro com Chico de Assis. A transmitir meu calor, interpretando esse amor. Nessa saga toque Luiz Gonzaga, meu professor. Na casa do cantador Zé Cardoso e Sebastião. Acendam o lampião, arroche mais um baião. Arroche um shot, um machixe, um forró por um pé de serra. Vem meu amor popular a brotar dessa linda terra. Posso sentir teu calor, posso sentir teu amor. Sinto teu cheiro de flor. E cada sonho que dança nos braços da esperança, canta a criança com mais de um senhor. Nossa cantiga pra abraçar o amor popular. Nossa cantiga pra beijar o amor popular. A cantoria despertar o amor popular. Trouxe minha gente pra cantar o amor popular. Eu vou pedir pro meu padim mandar uma chuva pra cá, pra essa lavoura crescer, manda a carúcia florar. Se todo esse céu chorar, a terra se juntará, o gado vai engordar, as coisas vão melhorar. Bota a cangaia no burro, pendura tudo que der. Vou vender o que puder, seja o que Deus quiser. Sou lavrador, trabalhador, sou sonhador, cantador. Eu vim da seca, da palhoça, pra expressar meu amor. Pro culumim, pra escola que é preciso estudar. Dá pra cidade, da pedra, ele até pode se formar. Tá muito boa a leitura, transforma a criatura. Traz uma nova escritura, expande nossa cultura. Toda essa gente tem garra, tem esperança no peito. Tem tradições, tem talentos e merece mais respeito, merece oportunidade, pois capacidade tem. E é por isso que eu amo o Norte e Nordeste, o verdadeiro. A tradição desse meu pai velho é conservada na alma do povo. Partindo juntos das nossas raízes para fronteiras e um mundo novo. Ei, Eu sou o Jess Ferreira e você acabou de ouvir aqui no programa Consciência Brasileira da sua rádio Estrela FM, o Rapa com a música Minha Alma, Shake Tosado com a canção que leva o mesmo nome da banda, Potencial 3 com o som Mano de Fé, e ouviu também Rapadura com Amor Popular, uma mistura de rap e baião. Chegou aquele momento de nos despedirmos. Chega ao fim mais um programa Consciência Brasileira. E se você curtiu, já tá ligado, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM 94,5 e semana que vem estamos de volta com mais música. Quer ouvir a reprise do programa? Então acesse o site www.submundodosom.com.br e lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, o que há de novo? Diretamente da cidade de Hortolândia vem o grupo Clandestinos com a música SP, Terra da Oportunidade. E da cidade de Limeira, a banda La Família 019, rolando o som Um Dia de Sol, sempre representando a região e o interior de São Paulo. Se liga aí! Agradeço a sua audiência e até semana que vem com mais som! São Paulo. Logo que cheguei aqui senti, yeah, medo por não conhecer ninguém. Porto seguro da minha mãe ficou longe de mim, e eu sem saber porquê. De calça de ensurrada, caixa réu branca, no pé um conga, no coração angústia e tensão, no terminal do Tietê com uma mala na mão, um forasteiro sonhando com a felicidade, correndo atrás da almejada oportunidade, apenas um menino surpreso, estático, é a terra da garoa, estou deslumbrado com a visão, até então, nunca vista, vim das roças de algodão, sou chamado de caipira, não me ofendo, e sei muito bem de onde vim. A cada aprendizado é o combustível pra seguir. Tirei a sorte grande, Perolina é minha pérola. Me recebeu, me ajudou e fez a diferença. Assim os primeiros anos se passaram. Minha pérola se foi, mas deixou seu legado. São Paulo é tido como a terra da oportunidade. Deixei minha infância e muita saudade. Guarani infelizmente não decolou, mas guardo boas lembranças dessa época, morou? Adilson me ajudou a crescer como homem, e o mundo me ensinou a crescer como gente. Obrigado por tudo, Dona Antônia Verdureira, me perdoe pela ausência de uma vida inteira. Que cresci aqui, vivo aqui, sou alguém em meio à multidão de SP. Me sinto bem, já andei pelos quatro cantos desse país, mas cada volta, cada abraço, me vejo feliz. Tudo que vim buscar, posso dizer que conquistei. Tenho saúde, filhos e um amor que me faz bem. Lágrimas caem ao lembrar as dificuldades, e hoje entendo que o que dizem é verdade, que Deus escreve certo por linhas tortas. A oportunidade é um trem que vai e não volta. São Paulo é tido como a terra da oportunidade. Deixei minha infância e muita saudade. Em primeiro lugar, obrigado, meu Deus, Sâmia, Adilson, meus filhos Denner, Duda, Lucas e Vitória, amo vocês, e de onde estiverem, tia Perolina, tio Walter, tio Cizino, tia Maria, e em especial minha mãe, Dona Antônia, muito obrigado. Aos amigos que conquistei nessa vida, sem palavras, aí Pio, Aí, gordo, Everaldo, Carcaça, Testa, Léo, Crei, Andrezinho, Maurício. A vida se transforma com o tempo, mas você não está aqui. Eu não entendi. É só você olhar pra trás, me libertar do que me prende. Deixar pra trás o que me impede de entrar pra aquela onda que me arrasta para dentro do seu coração. Sentado aqui em frente, esperando você chegar. Um dia de sol, brisa no mar. Sentado aqui em frente, esperando você chegar. Um dia de sol, brisa no mar. Sentado aqui em frente, esperando você chegar. Um dia de sol. Luz, cabeça, pensando diferente. Então eu sigo em frente, na minha, com fé e esperança. Coração de criança e a cabeça de um guerreiro fadado, amado, pronto, preparado. Na agulha um sorriso, no dente uma canção que bate e transforma o coração. Inteiro de pé, caindo, rastejando. Eu levanto, sigo em frente, continuo andando. Me libertar do que me prende. Deixar pra trás o que me impede de entrar. Para dentro do seu coração te reencontrar. Um dia de sol, brisa no mar. Sentado aqui em frente, esperando você chegar. Um dia de sol, brisa no mar. Sentado aqui em frente, esperando você chegar. Um dia de sol, brisa no mar. Sentado aqui em frente, esperando você chegar. Um dia de sol. Um dia de sol.